tem o mel que acalma meu desejo e me leva até o céu. Surreal e bom demais. Pena que toda vez a gente faz amor e eu me sinto mal. Você já tem alguém que acha normal. A gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero de novo. Já tem alguém que acha normal. A gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero de novo. O meu desejo é imortal. A gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero de novo, de novo. De novo, eu fecho os olhos.